pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você, tão longe de você. A saudade aperta. A saudade aperta. O que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu lembro pra esquecer. Agora você já sabe qual é a nova música do Carlos Beat. E tá mais fácil ainda você ganhar um kit completão. Tem chapéu, camiseta, pôster, postal e um box com 3 CDs da carreira e mais um pendrive completo com todas as músicas do Carlos Pitt. Ah, e são todas as músicas mesmo, hein? Com músicas que o Carlos Pitt já lançou e ainda com músicas que o Carlos Pitt compôs e vários artistas já gravaram. São mais de 100 músicas para você ouvir. Para concorrer é muito fácil. Acesse nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e compartilhe o banner ou o vídeo da música nova do Carlos Pitt, A Saudade Aperta. E boa sorte! Participe! O sorteio é dia 15 de janeiro. Presente do Carlos Pitt, você só ganha aqui! De madrugada a cidade para, o coração se cala. E a saudade aumenta. A novidade começa aqui. Programa do Carlos Pitt. Nós também estamos aqui no programa Carlos Pitt. Giovanni Reis e Fabrício com vocês. Alô, amigos, aqui quem fala é Hugo Pena. E aqui o Gabriel. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos que estão ligados aqui no programa Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Programa Carlos Pitt. Ei, como é que você tá? Tudo bem? Obrigado aí pelo carinho, hein? Tá ouvindo a gente, ouvindo o programa Carlos Pitt, especial de férias. E logo, logo, nossos programas voltam a ser inéditos. Obrigado a você que nos acompanha sempre, sempre através da nossa rede. Bora que bora! Forte abraço a você, onde quer que você esteja ouvindo a gente, tudo de bom. Obrigado pelo carinho. A você que nos acompanha via Twitter, Instagram, Facebook, acompanha nosso trabalho no YouTube, acompanha as entrevistas do programa, o programa Carlos Pitt, a minha carreira, as minhas músicas. Muito obrigado! Música, bora! Carlos Pitt aí, ó, abrindo mais um super bloco Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. Perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia.

Agora eu tô enrolado, a mulher me deixou e eu tô bebendo pra esquecer. Esquecer dos problemas, esquecer do aluguel e das contas que vai vencer. Vendi o meu carro, sofá e o fogão pra pagar a pensão. Mas ficar sem beber, isso não fico não. Tô indo agora pro bar do Elião. A vaca estrelinha, o sítio que eu tinha, os bar tirou, os porco no chiqueiro, nem sobrou o cheiro. Os bar tirou, as traias de pescar e a mulher pra amar. Os bar tirou, a vida tranquilinha, tudo que eu tinha, foi os bar tirou. E pra cantar com a gente, os bruxos do sertanejo, João Carreiro e Capataz. Deixa pra nós, Matheus, Minas e Leandro. Agora eu tô enrolado, a mulher me deixou e eu tô bebendo pra esquecer. Esquecer dos problemas, esquecer do aluguel e das contas que vão vencer. Vendi o meu carro, o sofá e o fogão pra pagar a pensão. Mas ficar sem beber, isso eu não fico não. Tô indo agora pro bar do Elião. Estrelinha e o sítio que eu tinha, os bar tirou, o porco no chiqueiro, nem sobrou o cheiro. Os bar tirou, as traias de pescar e as mulher pra amar. Os bar tirou, a vida tranquilinha, tudo que eu tinha. Foi os bar tirou. A vaca, estrelinha, o sítio que eu tinha, os porco no chiqueiro, nem sobrou o cheiro. As traias de pescar e a mulher pra amar. Os bar tirou, a vida tranquilinha, tudo que eu tinha. A vaca, a estrelinha e o sítio que eu tinha. Os bar tirou, os porco no chiqueiro, e sobrou o cheiro. Os bar tirou, as traias de pescar e a mulher pra amar. Os bar tirou, a vida tranquilinha, tudo que eu tinha. Foi os bar tirou. Foi os bar que tirou. Foi os bar que tirou. Programa Carlos Fitch. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar.

perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente, fico sem ar. Foi Deus quem te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor. Espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor. Que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Mais pedida, mais baixada, mais procurada, mais tocada. Muito obrigado! É, muito obrigado a você que acompanha o meu trabalho, acompanha o meu programa, o programa Carlos Pitt, que está chegando ao final. Lembrando a você que o nosso programa de hoje faz parte do mais um dos programas especiais aí de férias. Nossa equipe de férias, a Carlinha, a Miroca, mas logo, logo voltando com programas inéditos, sempre com novidade para você aqui, tá bom? Por hoje é só. Obrigado, meu povo. Continue me acompanhando na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram, procura lá Carlos Pitt, Carlos Pitt Oficial, programa Carlos Pitt, ok? Semana que vem eu volto. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu, valeu. Forte abraço. Tchau, tchau. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.